Here's a day in the life working at Google as an account strategist in LA. The office parking lot was actually so full today that I had to valet my car, which was free. As soon as I walked in, I grabbed my breakfast for today, which is going to be this iced coffee and a banana, got to work for a few hours. Then I decided to walk over to the nap room, which yes, Google has nap rooms and people actually use them. There's a full-on futon in here, some comfy blankets and pillows. After a quick 5-minute break, I got back to work for a few more hours and then decided to walk over to lunch. Here's the little snack area. And I saw someone comment in my last video, yes, all of these snacks and drinks and food are free, which is amazing. But I decided not to grab anything and just go to the salad bar. So I made my own little salad with some cucumbers, quinoa, and chicken. And then I went with the strawberry balsamic dressing and added some croutons and a side of berries, of course. And then after lunch, I had a team meeting in the Harry Potter conference room. This is by far my favorite conference room in the entire office. Look at this cool Hogwarts book. And then after work, we had a team dinner, so we just headed over to this Mexican restaurant down the street. The drinks and the food were 10 out of 10. And that's it for today, so follow for more. Salve, salve, pessoal. Aqui é o Eren Kruger. Espero que todos os senhores estejam bem. Também espero a compreensão dos senhores devido a ruídos externos. Há não muito tempo atrás, saiu uma notícia, né, de que a Espanha iria criar uma lei, né, de licença menstrual por tempo indeterminado. E essa lei passou e já está sendo colocada em prática. Basicamente, a mulher... basta se queixar de cólica menstrual, ela pode tirar 3 semanas de descanso em casa e ela vai receber todos os seus honorários trabalhistas certinho. Mas, estranhamente, logo quando passou essa lei, passou uma lei de trans que facilitava a mudança de gênero nos cartórios, né, e também facilitava o acesso aos remédios de transição. Né? 2 semanas após essa lei passar, os cartórios espanhóis tinham filas enormes que beiravam o quarteirão inteiro, assim, virava o quarteirão, de homens querendo trocar o gênero no documento de masculino para o feminino. Eu logo pensei o seguinte, que isso estaria acontecendo, né? Já tinha sido tudo pré-definido, para falar a verdade, né? O governo não é trouxa. A gente sabe que pessoas que menstruam são utilitaristas, né? Elas só pensam em si mesmas, elas são parasitas, né? Isso é, a maioria delas é assim, pessoal. É lei de Pareto, 80%, 80-20%. O governo sabe disso. Como funciona o imperativo biológico feminino, que é ter o máximo de benefícios possíveis com o mínimo de responsabilidade e esforço possível, né? Já dizia o Hakun. E muitas empresas iam fazer o que? Demissões em massa. E essas empresas seriam o que? Processadas por sexismo, discriminação de gênero, né? Para essas empresas não serem prejudicadas, o que o governo fez? Logo em seguida passou a lei trans, que facilita, né, a mudança de sexo no cartório. Com certeza, esses homens que fizeram fila, eles foram orientados pelas próprias empresas. As próprias empresas já estão começando na Espanha. Inclusive, tem o Dom Sandro Russo, que ele é o Eduardo. Eu vou deixar o link do canal dele aí na descrição para os senhores. Ele mora na Espanha, então ele fala uns bagulho assim, cabreira, que acontece na Espanha. Essas empresas, sabendo dos prejuízos que iam ter, começaram demissões em massa de mulheres. Começaram a demitir um monte de mulher. Para não ficar feio e não ter processo, eles orientaram os homens a ir aos cartórios e trocar o gênero, se declararem como mulheres trans, né, ou como o Tricel dizia, né, trans lésbica viril. Ia lá e colocar masculino para feminino e já era, se declarar mulher. Basta se mostrar o documento e pronto. O documento já explica tudo, é autoexplicável. Tá lá, é Roberto, é Gonzalez, é nascido no dia 4/4/1954, sexo feminino. Pronto, a empresa não vai ter que pagar honorários legais por discriminação nem nada. O problema já foi resolvido. Você trocou uma mulher, uma pessoa que menstrua, que é um ser privilegiado, por um ser oprimido, que é uma mulher trans. No fim, elas mesmas se prejudicaram. Como eu disse anteriormente, pessoal, o governo não é bobo. O governo sempre quer vencer, quer tirar vantagem. E as instituições privadas também estão cientes disso, pessoal. já está começando isso, instituições privadas, que são grandes, chutando bunda de pessoa que mistura e contratando mulher XY, porque elas são mais eficientes, são mais competentes, são mais pontuais, têm um hiperfoco. Compensa bem mais isso. A day in my life getting laid off at Google. So I woke up to this really ominous text from my boss, and I honestly had no idea what it was going to be about. So I called her the minute I woke up and saw this, and she told me to check the news and my email. So I rushed downstairs to find out that I had lost access to basically everything. I couldn't log into my email or even check my calendar. I called my boss back, and we just sobbed over the phone because she was also finding out about my layoff for the first time today, too. I started getting calls from a bunch of my coworkers and started finding out who else was let go on my team and some neighboring teams as well. But I think the worst part is that it seems like no one was consulted on this decision and everyone was just finding out about the layoffs at the same time. It just felt like a really bad game of Russian roulette and there was no consistency around who was let go. It was also not performance-based, so it just felt really random. I opened up LinkedIn, which honestly was not great for my mental health. There were so many people who were in the same boat that were both equally as shocked and blindsided, but it did help me feel a little less alone. Honestly, I spent so much of the day crying that I just felt so tired from being sad and wanted to do something that would just make me feel better. Luckily, I have an annual pass, so I headed over to Disneyland because I wanted to go eat my feelings. So I started off with a cinnamon galaxy churro and then went to the teriyaki turkey leg. This is a special limited edition item for the Lunar New Year celebration at Disney California Adventure. I had some Rice Krispie, a corn dog, did some drawing, and even had another churro. I don't really know what's next for me, but I'll be vlogging my journey and posting more content about it. So feel free to follow along.